09, chame Recife, frequência 128, decimal 8, até 926, decimal 0. 228, 260, boa noite. Papa 3 Romeu Vitória Hotel Torre. Táxi autorizado, chama no ponto de espera do hotel, QNH 1019. Romeu, será que autorizado ingresso, chama o ponto pronto para decolagem. Hotel autorizado, decolagem vista na 7, vento no 40 graus, 049. O meu céu está decolado aos 35, chama o controle Salvador 190, do Sul 8. 308, então. 下老兵，老兵，下老兵。 O meu visor está com o coração no meu pé. Achando, meu Deus. O meu visor está confirma para eu dar para o destino? 318. Pois, o meu visor está lá para voar direto ao destino. Deixa, guardado. Meu visor está da presente, está autorizado a subir para o nível 085, ainda mantendo a linha do litoral. Bem, 085, mantendo a linha do litoral. Como o meu visor está da presente, está autorizado direto ao destino. Está presente, direto ao destino, meu coração. passando o Lima do Tobé. Então, Lima, Vitor Bel, passando a edificação, mantenha a prisão do Instituto de Pastora da Bessa, e essa via para o nível 100 inicialmente. Então, Vitor Bel, está retornado no nível 050. O meu Vitor Bel, se possível, como seu estado de pouso. Temos uma vista aberta dessa via para 12 em pés, ajuste no 09, autorizado final do procedimento e alerta que foi da sistema 0, repete autorizado. Via 12 em pés, 09, autorizado e alerta que foi sistema 0, apontará estabilizado, por favor. Mantenha a via de uma vista aberta e está ao nível das restrições da chegada. Afirmativa, essa pergunta está levantada na velocidade. Autorizado. Estima 0005. 0005, vou copiar do estimado de pouso. Uma Victor Delta apenas para curiosidade, como que identifica, né? É um Delta Alfa no zero, Lima Victor Delta. Sim, é o nome da aeronave? Ah, tá, um Falcon 100. Sim. Delta. Possível. 359 copiados, Vitor Romeu Vitor Hotel. Então, o Lima, viu, você vem com o fim estabilizado? Estabilizou agora, Lima, você vem. É por isso que a final chama de 118, decimal 95. Viu, você vem com o controle? 1895, senhora, Lima, você vem. Papatango, Romeu, Victor Hotel. 44 milhas. Noroeste de Salvador, teve radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais. Para seguir informação de luz e alerta, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Lima, Victor Delta, Torre. Agora autorizaria, se possível, para sua direita 97, Lima Victor Delta, a externa agora, já está abaixo da base. Sim, confirmando o próximo cancelamento? Afirmativo. Gente, plano instrumento cancelado aos 2257, autorizado, circuito pela direita, pistão 7, chame na final, Lima Victor Delta. Circuito pela direita, pistão 7, reportará na final, Lima Victor Delta. Cuidado com a minha parte, opositoso. Só tentar dar o sinal, senhora. Sim, tráfego avistado. Todos autorizados, pista no 7, vento 150 graus, 059. Desta. Vamos 096, essa é a minha indicação, representante o meio rápido, para a nível de voo 050. Lima Vitor Delta, sol 959, livre à direita. Táxi autorizado até o estágio estacionado de frequência livre. 09-6, voo turno, desça para 2.000 pés, ajuste no 09, autorizado final do MS, reporte estabilizado. Passou a posição 1, agora vou na posição 1, 1790, muito bem. 2795, essa identificação da presente voo TAP 2 para nível 050, está autorizado a manter a presente velocidade. Beleza, Lobo, 096. Colônia 096, complete o sinal de emissor de 118 do sinal 95. 95, bom. Sou aí, Moisés, chegou 1096, estabilizado sinal da 10. Colônia 096, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 40 graus 05. Livre pouso, pistola 0, 1096. Ajuda 795, desça para 4.000 pés, ajuste no 019 com velocidade máxima de 2309. Descendo 4.000, velocidade máxima 2309, 795. Chamando a 310, Rosina, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado sinal de procedimento de eletrocução e reporte estabilizado. Estabilizado em alerta 6, 6, 3, 9. 196, Salas 16, livre à direita, chame 1, 2, 1, 9. Lembrando, 19, obrigado.